diga eu te amo, Senhor. Cuida de ti. Agradeça ao Senhor por tantos livramentos. Exalte aquele que tem estendido as suas asas e tem coberto a sua vida com descanso, com refrigério. Deus de perdão, não há outro Deus igual.